uma storytelling, começo, meio e fim. História de amor. Pessoas diferentes que deu certo, virada de chave, paixão. Diferença de patamar, brigas, eles se completam. Isso te deixa confuso, confuso. Quando ela mexe, você fica assim. Isso te deixa confuso, confuso. Quando ela mexe, você fica assim. João e Maria, ela acorda às 6, ele acorda meio-dia. Ela é cheia de planta, ele é cheia de guimba. Ela é empresária, ele sem certeza ainda. Ela era de gêmeos, ele era de virgem. Tão difícil que fiquem juntos. Por isso que vivia confuso. Tão difícil, jovens imaturos. Ela não entende nada. Ele tão sem paciência. Mas um quarto escuro sempre muda tudo. Quando ela rebola, ele fica sem. Deixa confuso, confuso. Quando ela mexe, você fica assim. Isso te deixa confuso, confuso. Quando ela mexe, você fica assim. Eu tô de cabeça cheia, mas nem sei do que. Voltei pra casa cansada, ela querendo foder. Se nem eu sei qual é o meu problema, como ela vai saber? Agora eu penso no futuro, o amor muda você. Não respondi sua mensagem mesmo lendo ela. Mas eu não ignorei nada do que tu falou. Eu sonhava com meus planos, cê tava em todos. Tô na merda de tu ser o meu último amor. Deixa sem ar. Eu não quero respirar. E se for me sufocar, pelo menos seja no meio das suas pernas. Isso te deixa confuso, confuso. Pessoas diferentes que deu certo. Isso te deixa confuso.